A seguir, Encontro com o Maestro. Na próxima terça-feira, Bach, Cantatas da Juventude. A nova série apresentada por Carlos Siffert. Estreia 5 de agosto às 8 da noite. Cultura FM. Volta Brasil! 4 anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, nunca venda seu voto. Primeiro, porque seu voto é algo tão importante que não tem preço. Segundo, porque ao vender seu voto, você ajuda a colocar no poder por 4 anos quem não merece estar lá. Isso é ruim para sua consciência, mas é muito pior para todos da sua cidade. E isso inclui a sua família, os seus amigos e, claro, você também. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Sala de concerto, no fim de noite da Cultura FM. Um espaço dedicado às obras completas e grandes intérpretes. Hoje, às 22 horas, aqui no 103,3. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site www.culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. 9:05. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz. Ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz. Telefone 21823081, www.culturafm.com.br. Emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. Cultura FM apresenta Encontro com o Maestro. Música clássica sem casaca, por João Maurício Galindo. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Encontro com o Maestro. No programa de hoje, vamos ouvir obras que seus compositores deixaram inacabadas, mas que, mesmo assim, consolidaram-se no repertório da música de concerto. Eu tenho certeza que, ao ouvir isso, a maioria de nossos ouvintes pensou imediatamente na Sinfonia Inacabada de Franz Schubert. E é natural que seja assim, pois de todas as obras inacabadas do repertório, ela é mesmo a mais conhecida. Então vamos começar por ela, mas em seguida conheceremos outras obras que também não puderam ser completadas. O mais curioso em relação à Sinfonia número 8, a Inacabada de Schubert, é que ele poderia tê-la concluído. Schubert terminou o segundo movimento desta obra em 1822 e faleceu em 1828. Teve, portanto, mais 6 anos de vida e, mesmo assim, não concluiu a sinfonia. Até hoje, os musicólogos se perguntam por quê. O que sabemos com certeza é que Schubert não concebeu a obra para ter apenas 2 movimentos, pois ele efetivamente começou a escrever um terceiro. Mas ele certamente abandonou o projeto, ou porque não encontrou inspiração suficiente, ou talvez porque tenha se envolvido com outros trabalhos mais urgentes. O trabalho foi efetivamente abandonado e nunca foi executado durante a vida do compositor. Sua primeira audição só aconteceu em 1865, em Viena, 37 anos após a morte de Schubert. Aliás, a Sinfonia número 8 não foi a única que o compositor deixou incompleta. O mesmo aconteceu com sua sétima sinfonia, que ele esboçou, mas nunca chegou a orquestrar. Voltando à oitava sinfonia, é muito importante chamar a atenção para um fato. Mesmo incompleta, ela foi, sem qualquer dúvida, um dos marcos iniciais do romantismo na música europeia. Mesmo lhe faltando o terceiro e quarto movimentos, ela é perfeita, uma obra de grande personalidade. Nada parecido com ela havia sido feito até então. Vamos então ouvir com a Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan, o primeiro movimento, Allegro Moderato, da Sinfonia número 8, inacabada, de Franz Schubert. Thank you. Ouvimos com a Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan, o primeiro movimento, Allegro Moderato, da Sinfonia número 8, inacabada, de Franz Schubert. Depois da Sinfonia número 8 de Schubert, a obra inacabada mais lembrada pela maioria das pessoas é a Missa de Requiem, de Wolfgang Amadeus Mozart. Diferente de Schubert, sabemos por que Mozart não concluiu seu Requiem. Em 1791, ele vivia sérios problemas financeiros e por isso aceitou várias encomendas, todas ao mesmo tempo. Assim, neste ano, ele estava envolvido com os seguintes trabalhos: a composição da ópera Flauta Mágica, a composição da ópera La Clemenza de Tito, o concerto para clarineta e orquestra e o Requiem. Envolvido com todo esse trabalho, que lhe obrigava a atividades cansativas, como ir até a cidade de Praga para supervisionar a produção do espetáculo, Mozart teve de postergar a composição do Requiem. Após concluir o concerto para clarineta e dirigir a primeira resta da Flauta Mágica, Mozart pôde voltar ao Requiem. Mas seria tarde demais. Sua saúde se deterioraria rapidamente e ele viria a falecer no dia 5 de dezembro deste ano de 1791. Após sua morte, Constanze Weber, sua esposa, pediu a um discípulo de Mozart que completasse a obra. Era Josef Eibler, que fez algum trabalho de orquestração, mas devolveu a partitura, sentindo-se incapaz de concluir o trabalho. Constanze, então, procurou outros compositores, mas por fim entregou a partitura a um outro aluno de Mozart, Franz Xaver Süssmayr, que terminou o trabalho. Além de concluí-lo, Süssmayr também falsificou a assinatura de Mozart com a data já de 1792, embora todo mundo soubesse que Mozart já estava morto. Não se sabe com 100% de certeza o que foi feito por Mozart e o que foi feito por Süssmayr. Por exemplo, não se encontrou nenhum trecho das sessões finais, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, com caligrafia de Mozart. Mas a música é boa demais para acreditarmos que seja toda de Süssmayr. É possível que ele tivesse rascunhos de Mozart em que se basear. Vamos então ouvir do Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, Lux Eterna. A execução é do grupo Les Arts Florissants, dirigido por William Christie. Thank you. Ouvimos com o conjunto Les Arts Florissants, dirigido por William Christie, Lux Eterna, do Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Pela Cultura FM, Encontro com o Maestro, por João Maurício Galindo. Em 1913, o compositor Arnold Schoenberg fez um discurso dizendo que ninguém seria capaz de romper o limite de uma nona sinfonia. Beethoven havia escrito 9. Começou uma décima, da qual restaram apenas esboços. O mesmo aconteceu com Schubert, que escreveu 9 sinfonias. E o mesmo com Mahler, que deixou sua 10ª sinfonia inacabada. Ele iniciou a obra em 1910, já com a saúde debilitada por problemas cardíacos. Mahler viria a falecer no ano seguinte, e apenas a partitura do primeiro movimento de sua 10ª sinfonia, um adágio, estava pronta. E ainda assim, não em forma definitiva, pois se tivesse vivido mais tempo, Mahler certamente revisaria o trabalho. Dos outros movimentos, restaram apenas esboços e pedaços avulsos. Assim como aconteceu com a Sinfonia Inacabada de Schubert, outros compositores tentaram terminar a obra. Um musicólogo inglês chamado Derek Cooke fez uma reconstrução dos 3 movimentos restantes, que foi apresentado em público pela primeira vez em Londres, em 1964. Contudo, hoje em dia, apenas o primeiro movimento, o adágio desta 10ª sinfonia, é tocado. Vamos ouvi-lo com a Orquestra Sinfônica de Baden-Baden e Freiburg, dirigida pelo maestro Michael Gillen. Thank you. Thank you. Ouvimos com a Orquestra Sinfônica de Baden-Baden e Freiburg, dirigida pelo maestro Michael Gillen, o primeiro movimento, Adágio, da 10ª Sinfonia de Gustav Mahler. E vamos agora para a parte final do programa de hoje com o compositor húngaro Béla Bartók. Bartók faleceu em 1945, com 64 anos de idade. 5 anos antes, ele havia emigrado para os Estados Unidos, deixando para trás seu país devido à situação política pela qual passava a Europa com o início da Segunda Grande Guerra. Foram tempos difíceis para ele, pois sua saúde começava a declinar em função de uma leucemia e sua música era pouco tocada. Algumas encomendas ajudaram-no a se manter em seu novo país. A primeira delas, do maestro Sergei Kusevitsky, resultou em seu concerto para a orquestra. O violinista Yehud Menuhin encomendou-lhe uma sonata para violino, e o violista escocês radicado nos Estados Unidos, William Primrose, encomendou-lhe um concerto para viola. Bartók conseguiu escrever um rascunho no qual toda a parte da viola solista estava completa, mas muito pouco havia do acompanhamento orquestral. Após sua morte, esse manuscrito foi entregue a seu aluno Tibor Serli, que completou a obra. Aqui podemos dizer, sem medo de errar, que se trata efetivamente de uma obra a quatro mãos. Ou talvez possamos até dizer uma obra de Tibor Serli baseada em temas e ideias de Bartók. A sorte, neste caso, é que Serli era um compositor muito bom, de modo que a associação com Bartók pode ser considerada um sucesso. Pois trata-se de um lindo concerto que enriqueceu bastante o repertório de viola como solista. Vamos então ouvir o terceiro e último movimento deste concerto para viola e orquestra de Béla Bartók e Tibor Serli, com Yehud Menuhin à viola, acompanhado pela New Philharmonia Orquestra, dirigida por Antal Dorati. Thank you. Ouvimos com Yehud Menuhin na viola, acompanhado pela New Philharmonia Orchestra, dirigida por Antal Dorati, o terceiro movimento do Concerto para Viola e Orquestra de Bela Bartok, opus póstumo, completado por Tibor Serli. E assim terminamos o nosso programa de hoje, em que ouvimos obras deixadas inacabadas por seus autores e que mesmo assim conquistaram um espaço definitivo nas salas de concerto. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Encontro com o Maestro. Música clássica sem casaca por João Maurício Galindo. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.